Muito bom dia, você ligado aqui em Gaivota FM 104.9, Ubatuba, Paraíso Natural, ou em qualquer lugar do planeta que você estiver, gaivota.fm.br, nosso Agenda Ubatuba. Bom dia, João. Bom dia, Mauro. Bom dia, ouvintes da Gaivota FM. Hoje é dia 7 de agosto de 2015. Sexta-feira. Sexta-feira, que calor, meu Deus do céu, não parece inverno. É. Ainda bem, ainda bem. É, ainda bem. Fim de semana aí, dia dos pais, né? Temos que... Sim, tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Temos convidados hoje aqui, abrindo nossa agenda, Ubatuba. Bom dia. Estamos aqui com Camila Marujo. Bom dia, Camila. Bom dia. E o Marcelo. Da Fundarte. Marcelo Machado. Bom dia, bom dia. Eles estão aqui para falar sobre um assunto muito importante, muito importante, que é o plano municipal de cultura, né? Que a gente está agilizando agora. Ele já existia há algum tempo, estava meio que inativo, para falar a verdade. E agora ele vai nortear os próximos 10 anos aí de cultura em Ubatuba. Sim, a Camila vai falar um pouco mais sobre isso. Vamos lá. Bom dia para vocês. Não abusa dela, não abusa dela, que ela tá delicada. Vamos lá, na verdade a gente veio aqui para falar sobre o Sistema Municipal de Cultura e das ações que a Fundarte, né, a Prefeitura e o Conselho Municipal de Política Cultural tá promovendo aí, que vai culminar na 4ª Conferência Municipal de Cultura no dia 5 de setembro. A Fundação está realizando agora... De ontem, né? Começou ontem. Um mês aí para organizar isso. Isso, começou ontem o Fórum Setorial, com o Fórum Setorial de Artes Cênicas, Dança e Circo. A gente vai até o dia 18 com fóruns. E para participar desse fórum, quem que pode participar? Qualquer pessoa pode participar. A gente, inclusive, pede que as pessoas, todos os interessados, não só das áreas específicas, mas todo mundo participe para contribuir com a construção. Por exemplo, eu sou músico, eu vou só no de música ou eu posso ir em qualquer um? Pode em qualquer um, o ideal é que você participe de todos. A gente sabe que há uma dificuldade de agenda, né? Todo mundo, as pessoas não podem participar todos os dias, mas a participação é livre, qualquer pessoa pode participar. Onde que está acontecendo? No Sobradão do Porto. Todos os dias, né, a gente tem uma agenda divulgada pela Fundação de Arte e Cultura aí no Facebook. Fundarte. Isso. Às 20 horas, lá no Sobradão do Porto. Praticamente todo dia está tendo. A gente começa, teve ontem, vai ter hoje, com o fórum... Hoje é de quê? Artes Plásticas e Visuais. Segunda-feira, a semana inteira também. Depois a gente vai falar a agenda certinho, que a gente pode falar tá. Já. Pode ser. A semana inteira, seguinte, e a próxima semana na segunda e terça também. Depois dos fóruns, a gente... Que horário que é? Das 17 às 20. Depois dos fóruns, a gente passa para as pré-conferências regionais e setoriais, né, que vão acontecer seguindo o calendário aí, nos dias 20, 25, 27, de 1º de setembro e 3 de setembro. E vai resultar na 4ª Conferência Municipal, no dia 5 de setembro, é um sábado, que a gente vai reunir todas as informações obtidas no fórum. Esse fórum é para as pessoas irem lá e tem o quê? Um debate ou... Como é que funciona assim? Só para o telespectador. Telespectador, então na televisão, para ele entender aí. Ouvinte. Bom, os fóruns assim, a gente faz o convite, tem o facilitador, né? No caso, a pessoa da área. O exemplo aqui do Marcelo, que é conselheiro de música, né? Ele vai estar no Fórum Setorial de Música. E a gente instiga as pessoas a participarem no sentido da provocação mesmo, de que o que tem na cidade, o que não tem, o que pode melhorar. Entendi. A pessoa pode falar o que ela acha. Exatamente. E tem também um formulário lá no fórum, né? A gente produziu um formulário que pode ser preenchido por qualquer pessoa entregue na Fundarte, com as informações que ela gostaria de contribuir para compor o plano. Entendi. Então, galera, vamos participar aí, porque é reclamar agora ou calar-se para os próximos 10 anos. Eu só queria que a Camila falasse, deixasse bem claro, na verdade, que o Sistema Municipal de Cultura, embora esteja sendo mediado pela Fundarte, não faz parte da Fundarte, é um contexto à parte, né? Isso, João. Na verdade, sim, o Sistema Municipal de Cultura, como algumas pessoas já conhecem, que tem o Sistema Nacional de Cultura, né, que foi uma... É um, São políticas públicas do governo federal, todos os municípios e estados estão aderindo ao sistema, para não só mapear, mas melhorar inclusive, principalmente, o passe de verba para a área da cultura. Então, o Sistema Municipal de Cultura... Que vai nortear essa distribuição? Exatamente. O sistema ele vai mapear os municípios interessados, então qual a necessidade específica daquele município, o que está precisando, o que já tem, enfim. Dentro do Sistema Municipal de Cultura, a gente tem aí a Lei Municipal de Cultura, que já foi aprovada em 2013. A gente tem o Conselho Municipal de Política Cultural, que vai ser eleito agora na 4ª conferência. Então, a gente precisa de pessoas interessadas na área. O Marcelo vai falar um pouquinho mais sobre o Conselho Municipal de Cultura. Tem o Fundo Municipal de Cultura, que é onde vai vir o repasse, enfim, do governo federal, do governo estadual e todo outro, enfim, doações. Da onde vier verba, a gente vai mandar para o fundo, para promover a cultura no município. Quem vai gerir esse fundo é o Conselho Municipal de Política Cultural. Então, a importância das pessoas estarem eleito na conferência. Sim. Então, a importância das pessoas estarem envolvidas, porque apesar da Fundarte estar organizando toda a parte interna, enfim, promovendo os fóruns, divulgando, ela é independente, no sentido de das pessoas, enfim, terem um protagonismo mesmo social. Marcelo, gostaria de falar sobre o conselho? Sim. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Mauro. Bom dia, João. Eu acho legal todo esse movimento que está acontecendo, que nós podemos ter uma luz no fim do túnel no meio da política cultural para a nossa cidade, e não só para a nossa cidade, no âmbito estadual e nacional também. O movimento de cultura, enquanto profissionalismo, é uma coisa muito nova na realidade do país hoje. E todo o sistema que envolve arte e cultura, você engloba uma área que é mais importante que isso, que é a parte de educação e inclusão. Então, quando a gente pensa em tudo isso, nós estamos pensando no meio em comum para uma sociedade mais digna, mais atuante no que cobra e no seu pensamento e no que quer. Então, eu, enquanto sociedade civil, eu tenho essa consciência de que a minha parte eu estou fazendo, atuando enquanto mediador e facilitador do Conselho Municipal para poder articular ações na comunidade das pessoas começar a pensar no seu meio. Quando o Mauro Lalo falou assim, qualquer um pode participar. Quando a gente fala em arte, a gente está falando em arte no contexto geral. Vamos falar da parte de música, mas... Mas não é só profissional, exatamente, né? A gente também tem um conhecimento, mesmo que seja pequeno ou vasto, em outras artes, né? Vamos dar um exemplo na parte de teatro, na parte de produção cultural, que a gente tem esse eixo dentro lá. Então, ele é aberto a todo mundo. A gente entender que nós estamos trabalhando uma fase de construção de um plano, né, que não é uma coisa unilateral, né, é de todo mundo esse plano. Esses dados que a Camila falou, que está sendo coletado nos fóruns desse questionário, ele vai nortear o plano municipal de um grande diagnóstico que vai ser feito, né? A gente tem uns parceiros como Felipe, como outras pessoas, conselheiras, que está nos ajudando a poder construir uma plataforma para que seja inserido esse diagnóstico cultural e esse mapeamento cultural para a cidade. Isso dá uma noção de organização para a gente. Eu acho que está faltando essa política cultural na cidade. Não é uma coisa que vai ficar restrita a um governo, vai ficar restrita ao município. Passa governo, vem governo, a gente vai ficar pronto ali e nós vamos ter um sossego. A ideia mesmo, assim, na prática do Sistema Nacional de Cultura, como já falei, é colocar um profissionalismo e uma área mais abrangente da cultura em todo o âmbito nacional e no município. Mas a gente pode pensar também no Fundo de Cultura, que ele vai começar a promover coisas que a gente não precisa mais buscar em verbas estaduais, como existe o PROAC ou outras PROAC. Coisas. Em vez de você precisar, no caso do Mauro, que é músico, pega a banda, o Nilo Mariano, ou o Super Mafo, a galera toda falando na parte de música. Em vez de poder calcar algo dentro do estado, ele vai poder fazer aqui no município. É muita gente que acaba competindo no PROAC grande. A gente sabe, você sabe, né, Mauro, como é que é. Então a gente pode estar fazendo isso. Inteiro. Pois é. Então a gente pode estar fazendo isso no nosso município. Em vez de você querer pegar uma verba de R$20 mil para poder promover um CD ou um clipe, alguma coisa para divulgar o trabalho autoral da banda, Ele pode fazer isso dentro do município, com aquele amigo que é dono de uma empresa que pode estar custeando aquilo. Então, não precisa mais ter essa gama enorme de ter que passar por seleções de projetos e tal. Esse sistema é um facilitador para que aconteça isso. Ele chega mais perto da gente. Exato, e é feito pela gente, né? É um sistema que é feito pela gente para poder facilitar a nossa vida. E vai ter verba nesse conselho, né? Seria isso. No fundo municipal. Na verdade, assim, o fundo municipal, o Ubatuba está entre os 0,4% das cidades do Brasil, o Ubatuba está dentro de avanço dentro do sistema nacional, né? A gente teve um árduo trabalho de uma galera, há quatro anos atrás, de uma comissão de cultura de quase 35 pessoas, que se juntava semanalmente para montar a minuta da lei, para montar todo o sistema do Conselho Municipal. O Conselho veio com algumas baixas em presença, mas mesmo assim atuante, com seu presidente, com alguns conselheiros, né, discutindo situações que possam nortear essa ideia do Fundo Municipal. O Fundo Municipal foi aprovado dentro das cidades aqui no estado de São Paulo, Ubatuba está bem à frente nisso. Então nós já temos... Isso agiliza, né? Bastante. E agora, para poder estabelecer tudo, a gente está nessa batalha para que todos compareçam, discutir sim o que nós temos feito de bom para a cidade na nossa arte, o que a nossa arte precisa de Ubatuba, o que Ubatuba precisa da nossa arte, e vamos coletar esses dados para poder formar esse plano municipal para que a gente possa estabelecer esse fundo de uma melhor forma e ser gerido por nós mesmo. Muito bom, hein? Aí, vamos muito participar. Legal. Vamos falar então da agenda para a semana que vem. Então, hoje vai estar rolando o Fórum Setorial de Artes Plásticas e Visuais, lá no Casarão do Porto, das 17 às 20, né? Isso. Na semana que vem, na segunda-feira, vai ter o Fórum de Cultura Urbana e Digital. Alô, Felipe. Alô, Felipe. No mesmo horário e no mesmo lugar. Todos os dias, né? Todos os dias isso. Na Sobradão, de 5 às 7 da noite. 5 às 8 da noite. Na terça-feira vai ter o Fórum de Empresas e Produtores Culturais. Na quarta-feira. Para você. Na quarta-feira, folclore. Nilo Mariano. Na quarta-feira, folclore e tradições populares, artesanato e patrimônio imaterial. Na quinta-feira, fotografia, cinema e vídeo. E na sexta, dia 14, literatura, livro e biblioteca. Lá no dia 17, que é na outra segunda-feira, museus, arquivos, história e geografia e patrimônio material. No dia 18, na terça-feira, música. Opa! Esse vai estar mais cheio, hein? Rapaz, eu gostaria de pontuar aí o horário, né, das 17 às 20, ele está aberto. Então, assim, as pessoas se preocupam, eu não consigo chegar às 17, então não vou conseguir participar. Na verdade, assim, a gente está lá à disposição para ouvir qualquer pessoa que queira chegar uns 15 minutinhos e contribuir, tá? Então não há necessidade de chegar às 17 e ficar até às 20 horas. Não é um que tem que cumprir os três horas, não. Ele tá, a gente está aberto à disposição, inclusive, para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham. A pessoa às vezes não pode participar das 3 horas, pode passar uma meia horinha lá e contribuir, né? Exato, como eu também presenciei o tempo que eu fiquei lá, às 17 horas realmente fica difícil as pessoas chegarem, mas com o decorrer dessas 3 horas que a Fundarte fica disponível para que essas discussões aconteçam, o tempo que eu fiquei lá deu para perceber que teve uma discussão bacana, já com o pessoal entre teatro e dança. Houve um papo muito legal. Então é isso que é legal, você saber que tem pessoas que pensam na cidade, que pensam em arte, pensam bem, pensam com valor e com propriedade quando a gente está falando em arte. E quando a gente está falando em política cultural, do bem e inclusão social também, né? Tudo torteia isso, é o que a gente está precisando um pouco mais. Bastante. Muito bem. Mais alguma... Deixa a Camila falar mais um pouquinho. Não, eu só queria pontuar aí que fora os fóruns, né, que tem a participação, a gente pede a participação de todo mundo, para participar do conselho, aí a nova eleição de 2015, as pessoas precisam participar das pré-conferências regionais e setoriais. E aí, não sei, o João pode falar a agenda para a gente? Posso. Pode voltar também, quando for mais na época, porque, né? Porque vão começar a ser... Esse mês já vai ter a pré-conferência, né? Dia 20. A gente vai falar aqui durante o mês, mas já é bom deixar avisado, né? Que dia 20 vai ter a pré-conferência sul, da área sul da cidade, que engloba ali a área da Maranduba, né? Lagoinha e tal, que vai ser lá na escola Virginia Melli da Silva Lefebvre. Das 19 às 22 horas. A gente vai repetir isso aqui depois, mas só para deixar avisado. No dia 25 vai ter a pré-conferência Centro-Sul, que engloba ali o Perequimirim, né? Lázaro, das 19... Só para entender, as pessoas precisam participar de todas essas conferências? Não, é da sua região, né? Então, por exemplo, eu moro aqui e a gente participa da pré-conferência central, do centro, né? No dia 27 vai ter a pré-conferência da região norte, lá que engloba a região do Puruba e tal, da Escola Maria Cruz Barreto. No dia 27 vai ter a pré-conferência... Desculpa, gente, a Maria Cruz Barreta da pré-conferência Centro-Sul, que é ali do Perequimirim. A do Norte é a escola José Belarmino Sobrinho, né? No dia 1º de setembro vai ter a pré-conferência Oeste, lá na escola Governador Mário Covas, ali no Ipiranguinha. No dia 3 vai ter a pré-conferência do Centro, na escola Maria Josefina, ali na Estufa 2. Muito bom. Então, participar aí dos fóruns para depois... E desenvolver esse trabalho e, quem sabe, você até ser um conselheiro cultural. Sim. Eu queria agradecer a oportunidade da Rádio Gaivota, parabenizar pelo trabalho que desenvolve na cidade. Estamos sempre é uma rádio que eu sou fã desde antes de morar em Ubatuba, que norteia a nossa trilha sonora da vida, né? Uhul! É isso aí. E avisar todo mundo que agora é a hora, né? Agora é a hora de a gente levantar do sofá. Começar a pensar mesmo. Tem fórum aí de reclamação, de um monte de coisa aí, que bomba, né? Então vamos lá. Então, eu acho que agora é a hora a gente pensar, porque apanhar todo mundo apanha, né, Mauro? E assim, a gente não vai deixar de apanhar hoje. Vamos lá dar as ideias. E eu acho que agora é a hora a gente começar a pensar e estabelecer uma coisa mais profissional e os artistas também pensar com uma forma empreendedora e bem pra frente, pro bem, porque todo mundo tá pensando no bem. Vamos fazer a cultura valer a pena e fazer o Batuba valer a pena através da área de cultura. Né? Valeu, obrigado, viu? Valeu. Muito obrigado. Camila. Camila, Marcelo, a gente espera que vocês voltem aqui para dar mais notícias boas. Boas notícias. Daqui a pouquinho a gente volta com o Agenda Ubatuba. Então, voltando à normalidade aqui da Agenda Ubatuba, vamos depois... Ó, é importante isso que a gente falou aí dos fóruns, hein? Muito bom. Porque é hora... Você não está reclamando? Então, junta as suas ideias e vai nos fóruns e passa adiante. Vamos ver o que acontece. Porque agora é só daqui a 10 anos, né? É um plano... O que a gente decidir agora vai ser para os próximos 10 anos. Então, e esse fórum vai pegar as ideias e os projetos e as dificuldades e levar para esse conselho e para nortear o que o conselho pode... conseguir com esse fundo para a gente chegar mais perto do que nem ele falou do PROAC, sim, né? Uhum. Ter um financiamento aqui de atividades aqui no município, não precisa ir lá no estado, lá no federal, né? Você pode ter aqui no município. É uma ideia boa, muito boa. Se funcionar, vamos fazer força. Então vamos lá. Agora tem também coisas para fazer hoje. Tem coisas para fazer hoje, amanhã. É o seguinte, lá no Jardim Cultural vai estar rolando samba de raiz com Juventude do Samba. E no Blues on the Rocks, Grungeira, lá na Professor Chico Santos 17. Grungeira, Blues on the Rocks. No Anchieta Café vai estar rolando o som do Nilo Mariano e banda. Canta bem esse cara, bom. Super Máfia, no Jardim Cultural, sábado. Lá no Blues on the Rocks vai estar rolando o show do Raman amanhã, sábado. E no Anchieta Café, The Franks também no sábado. The Franks, que é a banda do Mingau, do Traje a Rigor. Ah, o Mingau é o... Guitarrista, né? Uhum. Lá no Anchieta. Vamos repassar, tá muita bagunça aqui. Hoje, no Jardim Cultural, Juventude do Samba, tocando samba de raiz. No Blues on the Rocks, Grungeira. Lá no Anchieta Café, Nilo Mariano. Amanhã, Super Máfia no Jardim Cultural. No Blues on the Rocks, Raman. E no Anchieta Café, The Franks, que é... a banda do Mingau, do Traje a Rigor. Lembrando também que no Soul Burger vai estar rolando Soul também. Não. Isso eu tinha que falar do Soul Burger. O Soul Burger vai tá fechado esse mês aqui de férias. Ah, é? É, só volta em setembro, aquela delícia. Poxa. Provei um, cara. Nossa Senhora. Provei um dia. Eu tinha te falado de costela, nem, né? Nem fala que agora essa hora... Não, de picanha. Essa hora já começa a dar aquela fome. Mas, ó, Deus. Só em setembro, esquece, galera. Só em setembro. E tem aí sim, hoje, sexta-feira de noite, aqui, 9h, tem a Hora do Blues. A Hora do Blues. Gostei. Ele gosta dos meus efeitos. Então é isso, galera. Até sexta-feira que vem com mais Agenda Ubatuba. Tem mais alguma coisa? Não, fechou. Fechou a tampa. Então falou. Falou, abraço.